na, na, na, na, na. Banda Balada Marquês. Na, na, na, na, na. Balada Marquês. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na. E quando eu olhar seus olhos, se vou lembrar que eu te amei. Mesmo os momentos de brigas, queria que